Fudeu. Eu vou de Felipe Plan e hoje Palmeiras. Acostumado com flash, me sinto muito crack. Fogar no pique cheque, roupa de gripe com Juliette. Olha a passada dos moleque, o pai com o gêmeo, e te esquece. Quem não conhece da internet, respeita o momento dos moleque, da composição. Juliette, olha.